Sabe digitar entertainment? Se tiver com dúvida, digita no Google. Ele vai te dizer como é Não, que é esse eu campo. sei, eu não sou burro. Sabe por que eu penso em inglês? Eu tenho três ternos numa casa de 50 andares. Vamos lá então, agora é exatamente 23h40. Deixa eu marcar o Vamos tempo lá. pra gente passar no botão. Foco nessa porra e vamos gravar essa merda de uma vez. Ai, ai! Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Delícia, cara! Fala galera, aqui é o Evandro, mestre bêbado do sul. Estamos começando mais um Bem-Amiches! Aqui do meu lado eu tenho o Fong Sayuki da Serra Gaúcha, Sirvini. Eu tenho também aqui o espadachim de três braços, West. O Degunfu Binigyan, meu Kung Fu é mais forte que o seu. Temos também o grande dragão craqueiro tatuado do norte, Segui! Chelsea Wan! E aqui também comigo o grande travecão branco, Bruno! Mais um soja do Van Damme. Então, galera, como vocês puderam perceber, aí a gente vai. Hoje o papo vai ser Kung Fu. Os filmes, vamos falar dos filmes bons, os filmes ruins, como sempre. Mais os ruins, né? Porque Arame Fu, Tosqueira, vai ser só quem vai falar hoje. Vamos começar aí rapidinho. Ai, ai! Quem quer começar falando aí sobre filme de Kung Fu? Cara, a gente pode falar um pouco sobre o início, então, dos filmes de Kung Fu, né, cara? Que, basicamente, os filmes de Kung Fu e toda essa leva de filme com artista marcial, eles começaram graças ao cinema de ação de Hong Kong, né? Que, pra quem não sabe, Hong Kong não é uma cidade, é um país, chupem essa. E lá Chupa começou China. A ser desenvolvido. Chupa China. É uma cidade também de uma ilha que é minúscula e consegue fazer filme de ponto, tipo essa aqui. E eles, sei lá, eles começaram com projetos financiados por Hollywood mesmo, de filmes super meia-bocas, feito lá mesmo, com o pessoal de lá. E até que um dia um cara lá apareceu, né, um cara com cabelo de tigelinha, também conhecido como Bruce Lee, e aí os filmes de Kung Fu explodiram o mundo inteiro, né, cara? O Bruce Lee ficava meio puto com os filmes de Kung Fu anteriores a ele, porque ele não achava que eles eram realistas. Ele achava que as lutas eram muito mal feitas, muito mal dirigidas. Isso, porque o legal é espantar o dublê, né? E a roupa também tá tudo. Sempre, né, cara? Dá tapão na orelha e num chaco nas canelas dos caras. Mas. Ele reclamava também porque aquela visão de estereótipo do chinês, né, cara? Que era o cabelinho, aquele carinha com a carequinha na frente, com o rabinho atrás. Era tá muito ligado? Demais isso, aquela... cara. É, cara. É, ele odiava aquilo, aquela posezinha, tipo, tranquila, pacífica, assim, sabe? Tipo, como se o cara fosse um monge mesmo. E, pô, ele achava aquilo lá uma bosta, cara. Porque todos os filmes, né, de Arame Fu, até então não de Arame Fu, de chineses mesmo, assim, eram baseados em lendas, né, cara? Eram filmes históricos, assim. O que que tem de filme daquela porra daquela Bruno, guerra Bruno, do Rio Amarelo lá dos Três Exércitos? Você, puta, velho, é milhões, cara. Eles vão reciclando ideias, tá ligado? Ô, Bruno, mas esse filme aí, esse filme de antes aí, eles tinham o Arame Fu, assim, era no, utilizado ou não? Era tinha, mais... tinha, porque, tipo, porque ele era baseado em lenda, né, cara? E o cinema chinês é bem romântico, né, cara, quanto a essa parte de lenda, assim, que, tipo, ah, daí, tipo... Era bem romantizado e maniqueísta, assim, daí tinha os. Como eu tava falando da guerra dos três reinos, lá era basicamente aquilo, daí, tipo, tinha lá o. Agora esqueci o nome dos filhos da puta lá, que era desse, mas eles têm aquela visão de quem que era o bom, quem era o mal, tá ligado? Shen, Shen. É, quem jogou de Last Warriors vai lembrar vai o nome saber, do filho da puta lá. É. Mas é, daí o Bruce Lee, porra, meio puto com aquela merda, né, cara? Ah, esse jogo é uma merda, cara. Não, não, opa! Eu compro um de Nath Wars a cada geração, cara. Olha o David, rapaz. Achamos, achamos o responsável por essa bosta continuar saindo. Exatamente. Tu que financia essa merda, velho. Tu que financia essa merda. Foi onde eu aprendi tudo sobre história chinesa. Tudo isso pra estar aqui hoje, né? Exatamente. Mas olha só. Anos de preparação, cara. É a preparação da vida, né, pra esse podcast. Continuando. Mas quando o Bruce Lee foi pros Estados Unidos, ele era bem, bem renegado, né, cara? Porque ele começou fazendo um papel menor lá no Zoro Verde. Falar Duende Verde. Duende Verde. Ele fazia um papel de unido, né, cara? Papel menor. Não, só pra dar o destaque, ele é simplesmente o sidekick mais porradeiro de todos os tempos, né, cara? Todos os tempos, exatamente, cara. E só que é legal que na China o feriado é chamado de Kato. Kato. De Kato, que é o nome dele, que é o sidekick. É, e o foda, cara, é que ele teve que lutar com o Robin. Ele teve que lutar. Não mais do que isso, ele teve que empatar com o Robin. Ele teve que empatar com o Robin. Num crossover que eles fizeram com o Batman. Você imagina? Que desastre, cara. Ele devia achar um fantástico, né? É por isso que ele morreu, cara. Foi de desgosto, velho. Se lembrar disso. Perdeu lá o Kung Fu lá pro Carradine. Não, mas essa série Kung Fu era pra ter sido feita com ele. Ele tinha bolado a ideia inicial da série, né, cara? Mas daí foi pra fita, né, cara? Ele não rolou. Aí, os caras não vão empregar uma porra de um chinês, né, cara, naquela época, né? Hoje em dia, o Avatar não tem ninguém de lá, o Avatar que importa, né, cara? Do Shia LaBeouf, não teve nenhum filho da puta oriental, cara? Imagina pegaram um malaio, né? Ele é da Malásia, né, o Carradine, né, cara? Eu acho que é, cara. Ele é daqueles lados lá, sei lá do que caralho ele é. Ele é daqueles lados. Mas, velho, esse filme do Avatar é uma bosta, cara. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu. Eu nem vi, cara. Não perdeu nada. O Bruce Lee voltou pra China, sendo famosão lá, né? Pô, nessa época já rolava aquelas paradas de eles não conseguirem gravar as lutas a 24 FPS, porque era rápido demais, tinha que pegar pra 30 e poucos acelerar? Pelo que deu pra entender, foi mais ou menos o seguinte, ele cresceu, ele aprendeu artes marciais e tal, isso já em Hong Kong, que o mestre dele era um mestre chinês, até existem filmes que contam a história do mestre dele, que é o Ip Man, que, por sinal, quem faz o Ip Man é o Donnie Yen, que é um outro ator foda pra caralho. Ele aprendeu esse estilo de Kung Fu e ele decidiu tornar o pelo que deu pra entender, posso estar falando uma merda horrível agora, o Kung Fu dele era um Kung Fu mais brucutu, assim, um Kung Fu que não era muito bonito de se ver, porque ele não queria ser, ele queria sair exatamente desse estereótipo da luta mais romantizada e tal, pra uma luta mais realista, né, cara? Ele sentava o cacete no dublê, tinha negro que quebrava o braço, negro que quebrava o nariz, ele sentava o braço, cara. E aí... Muito escroto, né, cara? Quem ia trabalhar com ele falava, puta que fudeu, pariu, cara. Morri, cara, morri. Pegar um seguro... Um seguro de emprego, né, cara? Emprego é foda, cara. Insalubridade, Insalubridade, né? Periculosidade. Foda, agora você imagina que merda. Porque teve, acho que foi, nem qual filme, que foi um cara puxar briga com ele lá, né? Na porra do set. Uhum. Mas ele arrebentou o cara na porrada. Aí você imagina os dublês dele falando: caralho, cara, que porra, onde é que eu me meti, cacete? Naquela época, era bem, era meio que botou Velho Oeste, tá ligado? Ele disse que quando ele andava na China, cara, ele não conseguia andar na rua, porque ele saia na rua, negado, desafiava ele pra sair na porrada, tá ligado? Velho Oeste não, Japão feudal, cara, que eles começaram a correr disso aí. Era a síndrome do pistoleiro mais rápido do Oeste, né, cara, também. Tudo quanto é lugar, assim. Daí, aí não conseguia na rua, cara, porque negada, tipo, o cara começava a desafiar ele, enquanto ele não dava porrada em todo mundo, ele não conseguia dar cegado na rua, cara. Mano, que vida foda, tá ligado? Tipo, você sai, cara, os negros implorando pra apanhar de você, tá ligado? Mas aí você tem que ser o Bruce Lee, né, cara? Imagina se fosse a gente. Não. Imagina o Gariba. É disso mesmo que eu tô falando. Ninguém ia sair na rua, né, cara? Imagina o Gariba. A galera ia ver o Gariba passando e ia vomitar na rua, tá ligado? Tem aquele filme lá, O Último Dragão, dele ia ser The Last Procha, né, cara? The Last Ereção, né, cara? Porque... The Last seria só. Mas é, daí você tá falando. O Vini tava falando ali da. Do Jet Kunidu lá, Jet Kunidu, que ele criou. É, ele misturou bastante coisa, né, cara? Ele pegou ali um pouco do The Box também. O próprio. Aquele Kung Fu do Norte lá, do estilo da. Do. Qual é aquele bichinho lá, cara? Bichinho que pula? Hein, Vini? Sapo? É um bichinho? Insetinho? Beagle! O gafanhoto! O gafanhoto! O caralho! O pterodáctilo, Evandro, pula! Pão! Pão! É, louva-a-Deus, porra! Pão! O louva-a-Deus! Pão! Louva-a-Deus! Ele... Para com essa porra de pão, filha da puta! Caralho! Um chato pra caralho, velho! Puta que pariu! Daí ele misturou tudo e... Inventou lá pão. Criou, né? Criou isso. Misturou lá com o seu tchá-tchá-tchá. Caralho, cara, vai tomar no cu, porra. Aí ele ficou rico pra caralho, teve um aneurisma cerebral e morreu. Foi pro céu. De tanto usar droga, de tanto usar droga. Aí um sim, chapado, mano, manja, mano, manja. Aí a China não podia deixar de fazer o filme, filmes Wuxia, né? Wuxia. Wuxia. Um lance foda, só pra terminar essa parte de Bruce Lee, tinha um lance foda. Que muita gente até acha que é zoeira do filme, mas que era a verdade, que existia uma liga de mestres de Kung Fu na China e tal, e que os cara não gostavam dele justamente por causa disso, que ele dizia que o Kung Fu dele era mais fodão e tal, e isso aparece no filme lá, o Último Dragão, eu acho, uhum, que eles convidam ele pra participar de uma... Pra fazer uma demonstração e a luta, ela é, tipo, hardcore, tá ligado? Os caras lutam... E os negros ficaram muito putos com ele porque ele começou a ensinar ocidentais, cara. Que eles odiavam isso, cara. Porque ele foi o primeiro a abrir escola na América, né, cara, assim. Eles ficaram muito putos com isso. Mas se vai falar merda, abrir a tradição de fechar a escola na porrada... Na cara, o que que vai fazer? E aí que... Foi criada a ideia de que ele tinha morrido, que ele não teve um aneurisma cerebral, que tinha um matado. Ele foi morto. Ele foi morto por esse cara. Tiro cerebral. Ele foi morto por esse cara justamente porque ele tava espalhando o Kung Fu pelo mundo. Oh, mas tem um esquema lá, tipo, voltando um pouco ao assunto, mas nem voltando tanto assim. Tipo, que o Bruce Lee. Eu ia falar Kung Fu, né? O Bruce Lee era um cara mais. O cara da estatura dele mais forte do mundo, né, cara? Tipo, porque ele tinha criado o soco de uma polegada. Tipo, não, de acordo com as medidas dele, tá ligado? Tipo, ele tinha uma perfeição do corpo. Quanto que ele tinha, de busto e de cintura de quadril. Exato. Mas, tipo, dentro não, da. O cara tinha 2% de gordura no corpo, né, cara? Devia ser, tipo, só aquela polpinha da mão de gordura, né, cara? A bundinha tem que ter aquela gordurinha assim na polpinha da bunda. Fica aquela gordurinha na polpinha da bunda fazer a pautinha assim. Era só também, cara. Era o fio do cabelo dele que era gordo. Além da filosofia de vida e tal, ele tinha toda uma dieta, todo um estilo de vida que levava ele a procurar a perfeição, né? Que aqui no Brasil, o mais perto que a gente chega disso é a da família Grace, que eles têm toda a dieta, tem toda uma filosofia de vida que alguns Grace desobedecem e vão cheirar coca e bater em casa. Alguns vários, né? Vários. Mas, cara, tipo, é interessante que dá pra traçar paralelo assim com os Graces e o Hélio Gracie e o Bruce Lee, cara. Porque ele tinha a mesma coisa, porque daí ele também começou a ficar arrogante, né, cara? Depois que o Gracie criou o Jiu-Jitsu brasileiro, e ele espalhava, cara. Esse tempo eu tava dando uma olhada, tem vários cartazes na internet que ele colocava, você não é páreo para Hélio Gracie, tá ligado? Me vença e ganha tanto. Tipo, você ia, tipo, desafiando a negada também, só pra dar porrada em todo mundo, cara. Só que a diferença entre o Hélio Gracie e o Bruce Lee é que o Bruce Lee era um cara fodão e porradão. O Hélio Gracie era, tipo, gariba, cara. O Bruce Lee já tem um nome Bruce Lee foda. Mas o Bruce Lee também era o gariba. Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Mas pera aí, o Bruce Lee também era um gariba. Que músculo, cara. Bruce Lee, não, pera aí. Estatura gariba. Pera aí, caralho. Calma, não, também. Explica isso aí. Caralho. Ele tinha a mesma altura. O gariba... O que é? O Bruce Lee, ele tinha, acho que 1,65, mais ou menos, ele era baixinho pra caralho, cara. Não era alto. Ele era magro, tipo, mais baixo que ele era. Ele era mais baixo que eu, cara. Puta que pariu. Não, ele era mais baixo que eu, velho. Ele era um cara baixo, ele era mais cara. Baixo que eu. Mas o que eu quero dizer é que o Hélio Gracie, ele tinha raquitismo, cara. O Bruce Lee não tinha. O Bruce Lee não tinha, então daqui o Bruce Lee era todo. O Hélio Gracie era raquítico mesmo, cara. Ele era magrinho e baixinho. Ele era seco que nem o gariba, cara. Ah, merda! Era porradeiro. Mas era porradeiro. Ele era porradeiro. O Bruce Lee era musculosinho, cara. O Hélio Gracie não. Isso que eu tô dizendo que é uma das principais. Sim, é verdade. Eu lembro que até um documentário que eu tava vendo que o Chuck Norris, cara, acho que falou a coisa mais gay que eu pude escutar na minha vida. Porque o corpo do Bruce Lee era como puro mogno bronzeado. Eu falei, ah... Nossa, ah, puta que pariu, hein, Tite Nós. Esse é o cara que vocês admiram? Esse cara que vocês admiram? Esse é o cara que vocês admiram? Uma lágrima peluda escorreu pelo meu olho. Eu admiro o Steven Seagal, maluco imortal. Acorda com uma barba freestyle no filme lá, mete porrada em todo mundo depois. Ainda dá tempo, ainda dava tempo de bater naquele lembroco. É esse filme que ele entra tipo num lugar que tem um monte de vela, o maluco tá fazendo altas piruetas assim, ele vai lá e pega uma arma da dois tiros no cara? Não. O Nico é aquele, o Nico é do boteco. Não é o Steven Seagal que faz isso, é o Steven Seagal. Não é o do boteco, cara. O Nico é do boteco, que ele entra aquele no boteco e pega uma bolinha de sim, de sinuca e começa a quebrar os caras com a bolinha. Coloca no pano de prato e desce com todo mundo, cara. E esse que tu falou que ele acorda com uma barbinha é o difícil de matar, cara. Tem a Kelly LeBrock que ela salva ele. Esse que tem o lance do cara fazer 300 mirabolância com a espada é do Indiana Jones, cara. Mas tem uma cena em outro filme também. Eu acho que ele é Steven Seagal, cara. Ah, não lembro, cara. Não tô lembrado. Nessa cena aí, o Indiana Jones tá fazendo uma homenagem ao Steven Seagal. Vocês não estão ligados. Homenagem prévia. Homenagem prévia ao Steven Seagal. Ai! Cara, vamos voltar a falar de Kung Fu, porra. Aí depois do Bruce Lee, começou a. Depois do Bruce Lee. Bruce Plantation, né? Pro ocidente que apareceram vários outros astros, né? Iguais ao Bruce Lee, que na verdade eram iguais, mas não eram iguais, né? Alguns criaram. Eram semelhantes, né? Fisicamente semelhantes, mas aí alguns desses outros caras decidiram criar uma certa tendência. Por exemplo, um deles, que hoje em dia é um dos mais famosos do mundo, é o Jackie Chan. Que ele criou um filme de Kung Fu, meio filme de Kung Fu, meio comédia, né, cara? Que é aquele filme que ele dá um soquinho no cara, dele treme, ele joga a mão pro lado, dá uma sopradinha nela, faz uma careta e continua espancando tudo. Mas isso já existia faz tempo, cara. Essa parada tipo, porra, eu sei, muito velha, cara. Mas o Jack Chan, ele direcionou tudo. Os filmes da Shaw Brothers já tinha, porra, isso há... Sim, eu sei, mas... Mas o que deixou 30 e pouco, cara. Mais conhecido no mundo isso foi o Jackie Chan, que era associar o estilo dele a esses filmes. E foi um Kung Fu mais. Foi o mais, como pode dizer, acrobático também, né, cara? Não precisava tanta técnica em batalha, era mais a acrobacia, de fazer piruleta, jogar escadinha aqui, passar por dentro todo, e o caralho é quase, essas macaquice aí. Fazer umas piruletas. Dá pra se dizer que os dois atores de Kung Fu mais famosos do mundo depois do Bruce Lee são o Jackie Chan e o Jet Li, né, cara? Hoje em dia são. Sendo que um dos mais injustiçados, ao meu ver, é o Donnie Yen, que ele manda bem. Concordo com o senhor. Donnie Yen manda muito. Vocês já assistiram o Flashpoint dele? Qual que é esse Flashpoint dele, cara? Aquela que tem a luta no meio do mato, assim, numa casinha fodida no final. Aquela luta é foda. Ele faz justamente o que o Bruce Lee fazia. Ele junta ao Kung Fu com uma série de outras artes marciais. Mas que nessa luta ele usa Muay Thai, ele usa Jiu-Jitsu. Ele dá um wrestling, dá um suplê no cara. Usa um monte de coisa. Ele é jiu-jiteiro, meu. Jiu-jiteiro, mano. Ele dá um suplex no cara, ele tira a roupa do suplex. Muito foda. Ele vai o cara em cima de uma mesa, ele dá um suplex. Ele dá dois suplex no cara, o outro ele dá numa barra assim, tá ligado? Suplê, velho. Fala suplex, cara. É suplê o nome daquela porra. Suplê, ele dá um suplê pro maluco. Leva um bolinho pro cara. Eu aprendi suplê. Eu jogava o joguinho da WCW lá no Play 1, eles falavam suplê e é suplê, tá? Sempre ser. Eu jogava o WWF Mania. Pô, WF Mania era muito foda, cara. Eu jogava o WCW Nitro, cara. Era eu encontrei uma lista aqui dos imitadores do Bruce Lee. Tinha o Bruce Lee com L-I. O Bronson Lee. O Bruce Lee, né, cara? O Bruce Lai. Cara, o Bruce Lee. Bruce Lai, cara. Bruce Lai é um nome incrível. O Bruce Lee. O Bruce Lee. O Bruce Liang. Bruce Liang fez. Mas o Bruce Liang, cara, fez que foi um dos que mais fizeram sucesso, cara. Foi, cara, foi mais legal. O Dragon Lee e o Lee Bruce. cara, Vini tem um Bruce Lee mais legal que é do Bruce Leroy. Bruce Leroy, cara. Quem é o mestre? Quem é o mestre Leroy? Quem é o mais bonito? Quem é o melhor entre todos? O cara, esse Bronson Lee, cara, é uma mistura bizarra, cara, de ser uma Madruga com Black Exploitation, cada um olhando. Caralho, cara. Meu Deus, que cara. Cara, eu tenho que achar isso, cara. Cara, foda, cara. Que porra é essa, maluco? Ele transformou a Olimpíada num jogo da morte. Isso, ele transformou os Jogos Olímpicos num jogo da morte. Caralho, como assim? Bronson Lee, a máquina de luta. Cara, eu tenho que achar essa merda, velho. Agora o Zuez comentou ali do Bruce Lee. Eu lembrei do colega meu. Ah, comprei aqui baratinho um filme do Bruce Lee. Aí eu olhei ali, era L.I., né? Aí, cara, eu fui ver o bagulho, era tosco demais. Era, tipo, tem uma hora que o chefão de fase lá do filme chegava assim, tipo, só tem os macacos dele, né? Porque... Aí, cara, eram uns malucos vestidos de macaco, cara. Tava pra ver o zíper na roupa dos caras, meu. Caralho, vocês, vocês falaram, vocês já assistiram... Assistiram o Rikyo, cara? Caralho. Puta, Rikyo é do caralho, cara. Eu acho um dos melhores filmes de Kung Fu que existe, velho. Essa porra é baseada no mangá de merda, cara. Bosta pra caralho. Eles mudaram, eles fizeram uma propaganda política do caralho em cima. Que o Partido Comunista lá invade Hong Kong, tá ligado? Daí ele vai... Ah, não, é do contrário, cara. É um filme propagandista comunista, cara. Que, tipo... É o Partido Liberal lá invade Hong Kong, eles fodem com toda a política de Hong Kong, tá ligado? Eles prendem o cara lá, daí depois disso o filme virou um banho de sangue, tipo, trecheira, assim, cara. Do nível do cara arrancar o estômago do outro com a mão, assim. Não, e se você acha que o machete é foda, é porque ele pratica isso, né? Isso, esse é o que o cara, ele, que o cara pega as tripas do cara. Ele enforca o cara com as próprias tripas, cara. Não, é o cara abre a própria barriga e decide arrancar o intestino dele pra enforcar o outro cara. Aí enforcar o cara. O que é, velho? Não, e o Rikyo dá uns socos que atravessa os negros, velho. Ele dá um tapão, ele dá um pedala no cara, velho, arranca o olho. Que a cabeça do cara estoura. Aí, ó, acho que tem uma cena aí com os melhores momentos aí, cara. Eu vou salvar aqui pro post. Salva aí, ó. Cara, ele tinha uma ripa no olho do cara, mano. Cara, eu tô é o pedaço. E quando ele costura o próprio braço com os tendões dele, cara. Puta, ele... cara, é do caralho, velho. Cara, já que a gente falou a gente já falou um pouco da história dos filmes de Arame Fu e o Caralho 4, a gente pode despencar pra trecheira velha, né, cara? Falar das coisas que nós gostamos e tudo mais, o que vocês acham? Então, tipo, agora a gente vai cair no lado da Shaw Brothers, né, cara? Que sempre fez ali os Arame Fu tosqueira e os melhores de todos, né, cara? Deixa eu ver se vocês acham aqui, cara. Tem aquele lá dele. Eu já lembrei aqui um dos que eu acho mais legal, que é o Mestre da Guilhotina Voadora. Ah, esse é clássico, cara. Esse é clássico. Que o Tarantino chupinhou até umas horas pra fazer Pulp Fiction aí, cara. Ele total, tirou várias referências. Cara, total. Cara. Tudo, praticamente Pulp Fiction inteira. Desde o Pai Mei ele tirou daí. A minazinha lá que luta com a... Que tem o uniforme escolar lá, que eu esqueci o nome do Pulp Fiction no Kill Bill, ela tirou daí. Ah, Gogo. Isso, aquela piranha lá, ele tirou daí. A maioria das paradas ele tirou daí, cara. Meu, o Street Fighter é tirado daí, cara. Cara, não, mano. Tem um indiano, que é um chinês pintado de preto, né? Que estica os braços, cara. É, exatamente. Tem um cara que é igual o Dalcinho. Que ataca com uma coruja, velho. Ataque das corujas, cara. Tem ataque das corujas, mano. Cara, tem um filme que eu não lembro o nome agora, mas que eu acho foda pra caralho. Que é um que é o Jet Li, e o estilo de luta dele, de Kung Fu, ele luta com um gato. Que ele usa dois escudos e umas esporas nas pernas pra lutar. Eu não lembro que filme que é esse, cara. Mas é muito zoado ver ele lutar. Só te cortando, Vini. Esse que você passou é o Turco. Esse cara que você passou é o Turco. É isso, lá, é o Turco, cara. É o Turco. O naipe do Turco dos caras. Cara, que isso, cara. Tipo, isso aqui vai pro... Esse aí é o Dalcin. O Dalcin, né? Eu separei várias imagens importantíssimas desse pôde. Mas é legal de falar que o Mestre da Guilhotina Voadora é continuação do One Armed Boxer, que é um filme que saiu acho que um ano antes. Que é o cara é um que filme do lutador. Exato, lutador de um braço. De um braço só, que ele é porradeiro pra caralho. Ele mata um dos alunos do Mestre da Guilhotina Voadora. Dois alunos. Dois alunos, né? Daí nesse filme que ele vai pro, atrás de vingança do cara. Cara, e a guilhotina voadora é um treco muito legal, né, cara? É tipo um chapéu com umas lâminas, maluco. Aham. Uhum. Você joga na cabeça do maluco e puxa assim, você vai decapitar o cara assim, tá ligado? É muito legal, mano. Todo mundo queria ter uma guilhotina voadora de Natal. Ou sim, quem nunca. Com certeza. Quem nunca quis uma guilhotina voadora? Brigar com os coleguinhas na escola. Brincar com os coleguinhas. Uma das armas mais impossíveis de se usar do mundo, né, cara? Não, com certeza. Isso daí é um detalhe, cara. Isso aí não conta muito, não. Não conta muito, cara. Ele sai voando, cara. O cara tem a técnica de voo, cara. Uhum. Ele anda na parede, né? A primeira cena do filme ele mostrando a técnica dele na parede. Ele anda na parede. É, depois ele voa. Ele voa mesmo, mencionam. Ele vai voar. Ele vai a voar. E o nome dos caras, tipo, o Monkey Malocon, cara. Que era um cara que andava tipo um macaco, cara. É verdade, velho. Puta que pariu, é verdade, é verdade. Esse filme é sensacional. Mas é bom lembrar que o Mestre Guilhotina Voadora não é da Shaw Brothers, cara. Não vou lembrar de qual que é agora, mas não é da Shaw Brothers. Não é. Shaw Brothers. Mas depois dele, teve um dos filmes mais sensacional de todos, que é o Espadachim e um Braço Só, né? Encontra o Zatoichi. Ah, os atores, verdade, cara. Puta, bem dessa, velho. Esse filme é do caralho, cara. É do caralho. Lento pra cacete, cara. É mão de arame e sangue, cara. E é legal, porque, tipo, eles não se entendem, né? Porque um fala chinês e outro fala japonês, né, cara? Então não se entendem durante o filme todo, praticamente, cara. É foda. Mas e, pô, cara, falar um pouco da Shaw Brothers, que antes eles não sempre fizeram filme de Kung Fu, cara, assim, tosqueira. Eles só foram pegar essa vibe de tosqueira mesmo, depois ali nos anos 70, mais ou menos, porque antes eles tinham um filme de época, chineses mesmo, só que eram filmes mais sérios, né? Tipo, lendas, tipo, reais. Lendas reais é ótimo, né, cara? Lendas chinesas. Parabéns. Lendas chinesas mesmo, tipo, o bagulho era meio serinho, eles tinham filme de romance. Depois esses caras espirocaram pra trecheira total, tá ligado? Começou com aquele Come Drink With Me. Né? Puta, acho que não assisti esse aí não, gente. Começou com esse, cara, que tinha o Shen Pei Pei e a Yue Ha, né? E, cara, esse foi o primeiro, assim, desses chinês voador, assim, da Shaw Brothers, né, cara? Aham, esse, eu acho que esse primeiro eu não assisti não, cara. Cara, ele é muito legal, cara. Ainda os caras falam que é o essencial dessa... eu vou dar uma olhada. Tem todos os clichês, não, né, cara? Tem. Não, a série do Espadachim de um Braço é da Shaw Brothers, né? Aham. Ah, não, mas é do Espadachim de um Braço, mas o que você tá falando naquela hora ali é do One Armed Boxer, né? Não, é Espadachim, é só o boxeador de um braço só. Lutador de um braço só. Lutador de um braço só. Mas e cadê o Vini? Tá aí ainda? Não, tô aqui, cara, tô aqui. Ele tá prestando atenção no podcast. Não, tô prestando atenção, cara. Vocês estão falando um monte de coisa e eu tô só ouvindo, velho. Eu tenho que achar o Bronco Bonito. Cara, Operation Scorpio é da Shaw Brothers? Não é, cara. Cara, Operation Scorpio, pra quem quiser um filme bom, mas assim, ó, bom mesmo, viu? Pra assistir em galera e dar umas risadas, é fantástico. É o estilo de Kung Fu do escorpião, que o maluco luta deitado. E ele levanta uma perna, tipo, ele deixa uma perna pro alto, como se ele fosse um escorpião, com um ferrão pronto pra atacar. Caralho, eu imaginei aqui. Você passou esse filme pra mim. Você passou esse pra mim, Vini. Eu assisti ele, não tinha falado, e é sensacional, cara. Que o Piazinho é nerdão, que ele quer. Tipo, o filme se passa na década de 20 e o Pia quer ser quadrinista, tá ligado? E tem todas as técnicas modernas, assim, de fazer quadrinhos, sabe? É tudo rebuscado, pá. Tipo, e faz tudo em tempo real ali, os movimentos dos caras. Daí ele só leva a bucha, daí ele encontra esse cara aí, que é o... Peraí, o Gariba tá aí, cara? Tem alguém respirando fundo pra caralho, cara? Ah, o Segui que tá... sei lá, tá morrendo. Ô, foi mal, eu tô comendo aqui. É que nem assistir filme do lado do Gariba, cara. Não, tem macarrão aqui com molho mó bom, tô comendo. Continue aí, vou mutar, eu acho. Peraí que eu achei aqui o Operation Scorpio, o filme completo aqui, ó. Tem no YouTube. Operatio Scorpion. O Rikyo também tem completo, cara, no YouTube. Tem completão, cara. Procurar tudo, cara. Tudo... Tem completo filme do Ranger Verde no YouTube também. Nossa, cara. Na verdade, qualquer filme de Kung Fu, se você procurar no YouTube, tem, cara. Dublado e legendado ou completo, cara. Eu assisti, eu tava assistindo hoje o Bodyguard Kiba, cara, completinho, que mais uma vez o Tarantino chupinhou, porque aquela cena lá que quando o Julius tá falando pros caras de matar ele lá, que ele diz que é a passagem da Bíblia lá de Ezequiel, é tudo do Sonny Chiba, cara, do Bodyguard Kiba, é a mesma passagem. Oh, quer dizer que a gente tem um hater do Tarantino aqui, é isso? Não, cara, eu sou putinha dele, cara, mas, né, eu só tenho que fazer a parte... putinha é realista, né, cara? Só putinha realista, exatamente, cara. O trabalho do cara, pelas homenagens que ele faz. Eu sou putinha realista, cara, o cara é foda, mas, porra, cara, se eu fosse ele, eu ia fazer a mesma coisa, cara. Mas ele fala, cara, que ele copia essas merdas tudo. Ele fala, não tem... Ele é o primeiro cara que fala. Esse é um caso que não precisa dos nerdão ficar procurando. Ah, não sei o que. Isso aqui é referência. Não, ele fala, ó, isso mesmo, cara. Eu copiei daqui, esse desse filme. Esse trança lista, né, cara? Esse trança lista de onde ele é. Ai! Mais trecheira aí, vocês têm pra falar. Cara, é que dá pra falar de Sonny Chiba, né, cara? Porque ele não. É um filme de karatê, mas é um karatê kung fu, né, cara? Porque não é de ninja. Sabe assim? Então é kung fu. É um karatê que na verdade é kung fu. É um karatê kung fu. Claro, cara. Não, mas serve, porra. Cara, perfeitamente. E é o Sonny Chiba, né, cara? Porra. É o Sonny Chiba, cara. Você não tem mais o que tem. Tem aquela. Tem a trilogia do Street Fighter, que é, acho que é essencial, cara. Pra quem gosta de filme. Sadaria. Não, não é do jogo, não. Transcendeu o jogo, cara. 74 essa porra aí. Que é trancheiro também. Porque, cara, o Sonny Chiba, ele era o. Ele é o Bruce Lee japonês, cara, e mais mauzão, né? Não. Ele é chinês. Ele é o chinês que trabalhou no Japão. Chinês de Tóquio. Não, chinês de Tóquio. Não, o Sonny Chiba eu tô falando, porra. Não, é o chinês de Tóquio, é o... É o outro lá. Toshiro Mifune. O Mifune, que é o... Chiba é o... Ele é japonês mesmo. Porque ele, tipo, ele tem a... Ele tem uma termina pra caralho lá, ele é o senhor fodão nas porradarias. Só que todo filme que ele faz, ele é mauzão, cara. Tipo, ele mata todo mundo, arranca o braço dos caras, tá ligado? Até botei a foto de capa no Facebook agora, ele arrancando a bola do negão, tá ligado? Ele pula, o cara vai estuprar, ele vai estuprar a mina, daí ele entra no quarto, não sei como ele vê, ele pula dentro do quarto e arranca as bolas do cara com a mão, assim, tá ligado? Arranca braço, daí, toda luta que ele faz, saem uns 5 caras com fratura exposta, assim, sabe? E aquele efeito bonitão, assim, de aquele osso de borracha, se vê, tá ligado? Aquele sangue que é de chupão. Velho já, mas muito legal, cara. Imagina um cara com a cara de mal pra caralho, cara. Mas não tinha como esse cara fazer um papel de um cara bonzinho, cara. Todo, cara. Pô, e ele tem uma relação homoerótica, velho, com o carinha lá. Certeza. Vocês assistiram já? Você assistiu já, Vini? Não, Street Fighter? Você assistiu, né, Zueish? Assisti, cara. Não. Tá ligado? Não tem isso, não cara. Tem, cara. Tá na mente do Bruno, na mente perturbada. Não. Quantos olhos, não, cara, ele tem aquele sidekick dele lá que ele fica falando então. Com o cara. Quando o cara morre, ele chora e fala: pô, cara, não consegui ver sem você, não sei o que tem. Ele dá um beijo no cara, um beijo no rosto, assim, é uma relação paternal, mas foda-se, né? Então. O Sonny Chiba é aquele porradeiro viadão, tá ligado? Na verdade, se ele fosse, né, cara, pô, nem fazendo uma diferença. Ele podia arrancar suas bolas de qualquer forma, cara. Arrancar a bola dos caras. Vai me dar, senão eu arranco tuas bolas. Mas o Sonny Chiba é um dos meus preferidos, cara, porque ele é mauzão, tá ligado? Nesse Bodyguard Kiba, ele interpreta ele mesmo, cara. Que tipo, no começo do filme é até engraçado que tem dois caras numa academia assim discutindo, porque um é putinha do Bruce Lee e outro é putinha dele, tá ligado? Não, porque daí o Bruce Lee ia fazer assim: ele pega dois caras e enche de porrada os caras na academia, assim, tá ligado? Uns bucha lá. Não. Mas o Sonny Chiba vai fazer assim, enche os caras de porrada também, tá ligado? Eu acho que o... De como é o filme do Sonny Chiba, né? Eu acho que o Sonny Chiba é melhor. Eu falo, que filho da puta safado, tá ligado, cara? E rolava umas épocas também, tipo, boatos, assim, que a negada queria fazer um filme com os dois, né, cara? Juntar o Bruce Lee e o Sonny Chiba, fazer um filme que seria, acho que, tipo, porra, o melhor filme de Kung Fu de todos os tempos, assim, cara, não ia ter como superar esse. Mas daí o, né, Bruce Lee morreu, e fudeu tudo. Fudeu tudo, cara. Sonny Chiba perdeu o namorado, foda. Perdeu o namorado lá de matou. Cara, eu tava revendo aqui o Shaw Brothers, né? Pô, eles fizeram todos os filmes fodões de Shaolin, cara. Tudo que você coloca Shaolin contra não sei das quantas, era deles, cara. Dele. Tipo, a câmera 36 Shaolin, Shaolin contra não sei das quantas, o templo Shaolin. Os dois campeões de Shaolin é foda. Então, cara, essa câmera 36 de Shaolin aí, aquela, o grupo de rap lá, o Tan Clan, a maioria das músicas dele tem sampler, cara, do filme da Shaolin. Só que o primeiro disco deles é a câmera 36 Shaolin, tá ligado? Esse é o, nome é, o retorno à câmera 36, o discípulo da câmera 36. Uh-huh. Cara, tudo ele leva essa. Que é do caralho. É do caralho, cara. Mais alguma outro, coisa? Mas eu não lembro. Outro que eu lembrei aqui foi O Invencível do Kung Fu. Puta, acho que você não assistia isso, ex. Qual que é esse, cara? Ah, cara, eu assisti esse há muito tempo atrás, mas o que ficou marcado na minha cabeça era o. As lutas, né, cara? Era meio tipo os três patetas as lutas, né, cara? Às vezes tinha uns dedos no. Era mais ou menos o que o Jack Chan acabou fazendo, né, cara? Acho Galhofão. Que foi um pouco antes do Jack Chan começar. Pão de batata. Cara, tem dois aqui. Tem o trio invencível do Kung Fu e o invencível do Kung Fu do Jack Chan. Qual dos dois? Não, é o trio invencível. Ah, o trio invencível? Achei. Não, minto. Perdão. É o invencível do Jack Chan. Ah, do Acho Jack Chan mesmo? Foi um dos primeiros dele, assim, sozinho, que ele explorou essa... caralho essa porra. Explorou essa vibe. É, meu, ele fez filme com o Bruce Lee, né, cara? É, ele apanhou do Bruce Lee. O Bruce Lee joga ele da janela. Ele apanhou do Bruce Lee, cara. Era figurante, né? Tô de batata. Tô de batata. E tem uma cena com a música do Popeye, né, cara? Vixe. Isso não pode dar errado, cara. Não pode dar errado, cara. Poxa, essa porra tem completinho dublado aqui no YouTube, cara. Olha que beleza. Tem dublado, cara. É muito bom. Ele é um bostinha, né, cara? Que tenta aprender golpes com os caras, mas, tipo, sempre que ele vai fazer um golpe, tem um mendigão fedido. Uhum. Trabalhamos. Vou seguir. Eu tava esperando alguém se manifestar. Eu sou muito cheiroso, tá? Cheiro crack. Eu cheiro a crack, na realidade, porque eu só cheiro coca de verdade, tá? E aí ele vai treinando com o cara, né? E cada vez que ele tem. O cara, ensina um golpe. Aí ele vai tentando copiar e só se fode. Aí no final ele percebe que os golpes fuleiros que ele tava aprendendo eram os golpes de verdade, né, cara? Só que ele não sabia colocar em ordem. Eu tô vendo aqui numa parte da luta, ele tá fugindo de um gordo aqui, cara. O gordo entortou umas barras de ferro. Entortou umas barras de ferro dele, tá fugindo, cara. Mas é bem. Não, o Churrumini entortaria umas barras de chocolate, né? Não, falando em gordo, que a gente comentou antes, tem o Sammo Hung, né, cara? Que é o Sammo Hung, né, cara? Churrumino do mundo do filme de Kung Fu. Puta que o seriado mais chato do mundo, velho. Cara, como é que é o nome daquele seriado, meu? Que merda. Cara, esse é aquele que o cara usa tudo como arma, né? O cara usa tudo como arma pra aqueles caras. Que dava, mano, dava muita vergonha ver o gordo correndo atrás dos caras lá. Martial Law. É, Martial Law. As perninhas dele eram curtas, cara. Quando ele ia chutar, não cansava, tá ligado? Mentira da pesada. Mentira da pesada em português. Sim, eu falei, nossa, que foda esse nome, hein? Cara, as perninhas dele eram curtas, velho. Não conseguia chutar os caras. Puta que pariu. Mas Sammo Hung é foda porque ele fez The Legend of Fat Dragon. Que é o cara. E ele fez um crossover com uma das melhores séries do mundo, que é o World Edition. Teve crossover, sério? Teve crossover com outras séries? Teve. Com o personagem da série dele indo lá pra cidade, lá do Early Edition. Que foda! Que série que é essa, cara? Você conhece essa porra aí? É a edição de amanhã, aquela. Edição de amanhã, cara. Que era o cara recebia o jornal contando as manchetes. Ele recebia o jornal de amanhã e tentava evitar as desgraças. Martial Law contra manchete. Ah, saquei, lembrei. Agora o vídeo. Caralho, que viagem, velho. Altas pretas. Eu tava vendo aqui que o Sammo Hung tava cotado pra ser o Senhor Kaiô no Dragon Ball 2 Reborn. Nossa! Ah, isso seria sensacional, ia ser incrível, cara. Só que não. Sério, só que não. O show. Cara, o show Yun Fei tem o Mestre Kami. É, não é sim, verdade, né? Cara, Shao Fei o Mestre Kami. Vindo, sério que cogitaram uma continuação pra aquela parada? É, o problema é esse, não é? Que cogitaram. Dragon Ball Evolution 2, Reborn. Meu Deus do céu, tá louco. Ele deve ter pago muito bem, né, cara, o Shang Fett pra ser o Mestre Kami, né, cara? Ele tava muito drogado, né, cara? Ah, cara, o Shang Fett é outro também que depois a gente fez aquele monge a prova de balas com o Stifler lá, cara, só fez cagada. Tem uns filmes que... Esse filme é massa, tá? É só porque ele aprende a lutar com o Gifu vendo os filmes no cinema lá, né? Ele vira o fodão, o piazinho lá vira o fodão porque vê os filmes no cinema. Ele treina na salinha dele lá de projeção e sai dando porrada em todo mundo. E é o Stifler, cara. Não dá pra levar... Botar não, sério. Não dá pra levar sério. Não dá, cara. É tão ruim que dá volta, cara. Tem um também que é bom a beça que eu assisti esse fim de semana, é esse aqui, o Zoo Warriors da Montanha Mágica. Que é o filme, é tipo, os chinês mais voador do mundo, cara. Pense no chinês voador. Agora você pense no chinês que voa o dobro. Mais, né, voador. Dobro. Mais voador. Mais ele, voador. Ele é muito melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui no Skype. Ah, ele não tá aqui. Mas eu ia mencionar que ele é muito melhor que o Superboy. Mas... eles voam mais que os Malvinos. Ele voa desde sempre. Eles voam sempre, muito mais, né, cara? Que o Malvinos, mas o Nicolas não tá aqui, né, cara? Então não, nem vale a pena comentar. Cara, mas de qualquer forma, é tipo a Liga da Justiça no, nos três reinos, cara. Que obviamente tem completo no YouTube, né? Tem completo no YouTube, cara. Bom, vou confessar que eu não curtia muito esses filmes de os loucos saiu voando, assim, cara. Meu pai detesta. Eu começava a ver os filmes quando o Jet Li começou a fazer filme nos Estados Unidos, tá ligado? Aí passava na Band só os filmes antigão dele, né, cara? Começou a fazer sucesso, as emissoras começaram a comprar todos os filmes antigos dele, né, cara? Que ele não era nem conhecido por aqui. Agora você imagina o pessoal, né, que vai tipo, ah, ele fez herói, é muito foda, você quer e começa a ver o filme mais antigo dele, cara. Não, sério, cara. Se for ver, tanto o Jack Chan, quanto o Jet Li, quanto o Donnie Yen, quanto... Eu só acho que o Bruce Lee que não fez. Mas, tipo, todos esses caras já foram o Fong Sayuk, já foram o Wong Fei Hong, já foram... Heróis clássicos, né, cara? São heróis clássicos. É verdade, o Bruce Lee acho que foi o único que foi ele mesmo, assim, basicamente, em todos os filmes. É que não precisava disso, né, cara? É, bastava ele ser o Bruce Lee, né, cara? Ele já era o Bruce Lee na China, cara. Não, na moral, o pessoal na China não. O que eles consideram, assim, alguns ainda, né, os não tão puristas, consideram o Bruce Lee mesmo quando o grande, assim, é senhor fodão do Kung Fu, né, cara? Porque eles dizem que o Jack Chan é só um acrobata. Que eles não estão todo errado, né, cara? E que eles. Eu vejo um cara falando que o Jet Li é um embusteiro, tá ligado? Eu olhei meio que gratuito, tá ligado? Ah, eu vi um cara falando. Acho que eu vi uma entrevista desse maluco aí. E chamando ele de embusteiro, cara. É, eu falei, pô, mas que gratuito, cara. Pô, eu perdi um pouco da conversa porque eu desviei a atenção aqui. É um filme do Jet Li, que ele pega uma formiguinha na mão e sai voando muito longe e depois deixa a formiguinha de volta no chão, cara. Tipo, é dele mesmo? Sobre que drogas você tava influência com esse filme, cara? Não, cara, eu tenho certeza que eu vi um filme desse, que tipo, ah, formiguinha, vamos dar um passeio. Ele pega na mão, ele voa e depois ele deixa no chão de novo, cara. É certeza que eu vi isso. Pessoal, pra quem chegou agora, eu recomendo o filme Quem Sou Eu, do Jack Chan, que é bem a situação em que o Segui se passa no momento. Pô, tem um filme que eu gosto do. Que eu vi pra caralho do Jet Li, que foi o Romeu Tem Que Morrer, né, cara? Ah, é muito foda. Oh, esse filme é muito foda, cara. Só que, muito cara, lá, tem umas cenas assim que eu digo, não, cara, por quê? Tava tão bom. Esse filme. É o racismo assim na sua forma mais clássica, né, cara? Porque eles não permitem que ele beije a mulher no final do filme, né, cara? Exato. Eles não tem nem um climinha romântico, né, cara? Tem uma hora assim que ele tá caindo no meio de dois caras, velho. E ele chuta um e gira no ar e chuta o outro. Eu digo não, cara. Tá errado isso, cara. Como assim? Ó, o trailer do Zoo Warriors, né? Eu tô vendo o completo aqui, cara. É, tem o completo também. Mas eu não vou falar pra vocês assistirem o completo agora, né? Não, agora não tá, já deixei carregadinho aqui pra assistir daqui a pouco. Faz tanto tempo que assisti o Romeu, cara. É nesse que tem um cara que tá enforcado no poste, né? Eu acho. No meio da rua. Acho que é esse. Tem o Mark da Cascos nesse, não tem? O Romeu tem que morrer? Eu acho que não, cara. Não, tá brincando. Não, é outro. Não, pera aí, agora eu vou ter que ver isso, cara. Pera aí. Não, esse é aquele que ele joga. Esse é aquele que tem a cena dele jogando futebol americano. Ele usa aquele. Isso, tá. O Romeu tá. Tem o Churrumino, aquele do Dente Separado, aquele. Isso, o cara que tá em. Tá Churrumino. Tá certo, eu não sei como é que eu não. Gay! Cara, eu tinha esse filme, velho. Quanto tempo com o DMX lá com o Rapper, cara? Quanto tempo, exato. Quanto tempo, velho. Esse não era o filme, mano. os Mortal Kombat ali, que ficavam dando raio-x quando os caras batiam no outro ali e aparecia o osso quebrando. Cara, eu tinha essa bosta desse filme, cara. Puta que pariu. Pior que eu gostava, eu e meu pai, cara, de quase toda quarta-feira que era favorito desse filme, cara. Eu não sei porque caralho esses filmes era muito ruim. Olha a cena aí da luta dos dois. O Jet Li e o Mike da Cascos aí. Pô, só que tem o Mike da Cascos. Não, Mark da Cascos, né, cara? Por que que eu gostava disso, cara? Não, meu Deus do céu. Da Cascos fez Dark Double Dragon. Pô, mano, eu sempre confundo o Romeu tem que morrer com o beijo do dragão, tá ligado? Jimmy Lee, cara. É, saiu na mesma época. É, mas eu sempre confundo um, porque, tipo, eu tento... Não, na verdade não. Eu tento lembrar do Romeu tem que morrer, eu lembro da Bridget Fonda, tá ligado? Aí eu lembro que é do Beijo do Dragão. Aí eu, cara, aí sim, dá umas bagunças na minha cabeça aqui. Se já não fosse Day bagunçado o suficiente, né? Mas os dois mais foda do Jet Li pra mim, cara, Cão de Briga, cara. É o Cão de Briga. Cão de Briga. Caralho. E aquele... Que na verdade ele é um arcanjo, né? Que Deus que manda ele pras paradas. O quê? Ó, ninguém entendeu a referência, né, cara? Puta que pariu. Também referência de bosta? É, não. Tomar no cu, é o Morgan Freeman, cara. É o Morgan Freeman, né? É, cara, o Morgan Freeman é o cara que... Ah, caralho, tem que explicar as piadas de merda, tem que explicar ainda, puta que pariu. É uma piada de merda, você tem que explicar. Pô, mas é uma piada tão merda que... Caceta, hein? É, tão merda que ela nem ruim é pra dar a volta pra boa, né? Vai se ver. A luta do Jet Li contra os Niga. Porra, essa luta é foda, beleza. Cara, o senhor Jet Li... das armas ou mestre das armas, cara? Eu sempre confundo. Senhor das armas ou mestre das armas? Com o Jet Li também. É mestre das armas, né? Senhor das armas é que... Não, senhor das armas é... senhor das armas é o do... O mestre. Esse é aquele que tá com a testona lá, que é o filme clássico, não é? Isso. Ah, tá. É mestre das armas, cara. Mestre das armas. Esse é o Mestre das Armas, é que ele tem o filho dele lá e tal, ou é outro genérico também? Eu não lembro. Tem um desses aí que tem, tipo, o filho dele, não é? Que ele fica ensinando umas porradas no filho pra treinar, uns bagulho assim e tal. Esse é o meio. Esse, o Senhor das Armas, é o que ele se mete na treta lá por causa dos alunos dele lá, que foi batendo outro cara lá. Vai bater nos japonês, vai bater nos japonês. Isso, exato. Tudo igual esses filmes na realidade, né? É o plot quase que é o mesmo. É, mas esse aí. O plot da porrada em vagabundo. Vou dar spoiler. O japonês, no final ele luta com o japonês e ele morre, né, cara? Ah, eu sei que filme que é esse então. Não sei qual filme que é esse. É baseado em Cerebel, né? É, eles envenenam ele e ele luta com o japonês até o final. Envenenado, cara. Cara, tem algum filme que tenha um Niggas, cara, que não tem o Anthony Anderson, aquele gordinho, os dentes separados lá, que você falou o Chuvumino, cara? Django. Né, cara, o Contra o Tempo, acho, também, ele aparece. Tá não ligado? Tem um filme de Niga que esse cara não esteja, cara. Tem um do Steve Seagal também, que ele aparece. Tem ele também. Ele sempre é o alívio cômico. Ele sempre é o alívio cômico. não tem escolha, né, cara? Lutar, ele não vai, velho. Ah, cara, tem um. Ele podia ser o Samu Rank negão, cara. Puta, ia ser foda, hein? Você podia fazer a Hora do Rush com dois gordos, né, cara? Hora do Rush é bom também, cara. Hora do Rush. Cara, filho do caralho. Cara, eu nunca vi o terceiro, mas um eu gosto muito. Cara, assiste o terceiro. Tem uma cena na torre lá, na Torre Eiffel, que é muito boa, né? Tá o Chris Tucker enfrentando os capangas lá do Toshiro, sei lá o nome do último samurai lá. David EVH. É, e aí ele começa a bater nos caras, e aí no final ele começa a cantar e dançar Everybody Must Kung Fu Fighting, cara. É muito claro. Você lembra do Pra que serve a guerra? Não serve pra nada. Eu não cara, eu tinha esquecido que no Rikyo tinha aquela cena que ele vai embora da prisão arrebentando o muro da prisão com um soco. Ele dá um murrão, né, cara? Tipo Capitão América, dá um murrão e arrebenta tudo aquela porra. Chupa essa, Batman. Chupa essa, Batman. Ah, me do caralho. Do Jack Chan, cara, pior que o... Pô, eu sou tri ruim pra esses filmes, né, cara? O Jack Chan eu fui conhecer no Arrebentando em Nova York, cara. Que eu acho que foi um dos primeiros... Caralho, meu. Isso foi caralho, sério, cara. Caramba, cara. Acho que foi o primeiro filme muito que ele... Bom, cara. O primeiro filme, acho que é americano dele mesmo, né, cara? Que Eu acho que é. É, porque foi o primeiro filme americano dele. Esse filme, pra vocês terem uma ideia de tão velho que é esse filme, ele usava uma calça jeans acima do umbigo e uma camiseta de manga cavada, cara. Coladinha. E um blazer. O que é uma camiseta de manga cavada, cara? Ah, cara. Pegou assim. E é um filme com um dos final mais brusco que eu já vi, né, cara? Que ele pega o. Que ele pega o um Hovercraft lá, né, cara? E passa em cima do bandido com o Hovercraft, cara, e acaba o filme. É de 95 esse filme. Foi o primeiro filme que eu vi com ele, né, cara? Ele eu achei massa o. Tem os erros no final lá. Não, mas o foda é que o tio dele vai casar com uma mulher, e daí ele vai conhecer a nova tia dele. E daí ele cumprimenta uma chinesa que tem no mercado, ele, não, vem aqui conhecer essa nova tia. Cara, chega uma negona daquelas, parece aquelas cantoras americanas, sabe? De coral gospel. E ela dá um abraço e ele aperta as bochechas dele, é muito válido, cara. Mas esse filme eu achava massa, cara, foi muito legal. Foi o primeiro que eu vi do Jack Chan foi o Armor of God, cara, não tô enganado. Eu acho que eu sei qual é que é esse. Não aquele que ele tá enfrentando os nazistas, o anterior. Qual que ele enfrenta? Qual que ele enfrenta os nazistas, cara? É no Operação Condor. Armor of God, Operação Condor. Tem aquele que tem aquela cena massa dele lutando contra o. Ele toma o óleo lá do. Toma querosene lá pra ficar. Pra fazer a luta do dedo, cara. Porra, aquele. Acho que é no Drunken Master, né? Ele luta na fábrica contra o cara dele que dá o auto-chute. Mas os primeiros que ele começou a fazer, que eram com o Samu Hung lá, era um projeto China, não era? Uma coisa assim. Que era aquele mais antigão, que era um luta de cenário, que era chinês mesmo, véio, não era nos Estados Unidos. É, não, esse é chinês mesmo. É, os Estados ele Unidos. Ele sempre filmou em vários lugares, né? É, cara, é que os Estados Unidos começou mesmo no. Acho que no Arrebentando em Nova York, né, cara? Quando ele veio pra cá e começou com sucesso. Tem aquele Arrebentando em Barcelona. Também. Vocês já assistiram aquele que ele é um vilão que tem uma pinta preta na cara, tipo Eddie Johnson? Meu amigo tinha em DVD esse, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puta, eu não vou achar, cara. Mas nem fudendo eu vou achar isso agora. Mas o filme não tem nem introdução, cara. O filme tipo, é abrupto, assim. Começa com um casal andando na praça, eles vão assaltar lá o casal, lá dá umas porradas no cara, e ele é o vilão, assim, é mó escroto o filme, é mó ruim, velho. Ele tá mó piazinho também. Não é filme dele, ele tá no filme, né? Não, ele tá no filme, ele é vilão, assim, é um vilãozinho menor lá. Ele tem uma pinta preta na cara, mó escroto. Não é eu vou achar essa porra aí. Eu vou achar essa porra aqui e eu coloco no post lá, cara. Tá com um amigo meu aqui, aquele que tem o DVD. Aquele Mr. Nice Guy também, que era. Passava 300 milhões de vezes no SBT. Nossa, Mr. Nice Guy uma vez por mês, cara. É muito bom. É. Mano, cara, eu acho era muito foda. Se você botar no SBT agora, deve estar passando. sabe o que eu adorava? Eu adorava que começava a Alice Cooper no comercial, tá ligado? Eu adorava essa música. Por isso que eu curtia mais o filme, eu acho. Eu gostava também de Police Story, eu ia falar agora. Ah, isso é muito foda. Essa série é muito legal, cara. Sabe o que eu lembrei? Lembrei agora, falando isso aí, eu lembrei que ele fez o primeiro filme daquela Cannonball Run, né, cara? Corrida do Cannonball. Que é tipo uma corrida. Com o Carradine lá, né, cara? Isso! É verdade, velho, é verdade. Ele tá no filme mesmo. Esse filme é mó bom, cara. O filme é legal, cara. Acho que foi o primeiro filme dele. Só esse que presta, as continuações são bosta, mas. Não, é uma bosta. O primeiro é legal pra caralho, cara. Nossa, verdade, tá no filme. Eu não vi o primeiro, eu vi só os remakes cagados lá. Ah, não, nem vale a pena. É, eu lembrei disso agora, pô. Mas quando eu vi ele já era famoso, até achei estranho já. Chegou até que chegamos no terno de 100 milhões de dólares. Né? É. Cagado, né? Que cagado esse filme. Cara, a melhor parte é quando ele dá um tapão no James Brown, cara. Eu matei o James Brown. Ai, caralho, velho. Cara, eu tava vendo a cena aqui. Eu não sei quem é que mandou a cena do Jet Li enfrentando os negão, cara. Do Churmino. Tem uma hora que. Tá ele e o Shugumino numa escada, e daí ele mobiliza um cara na parede, cara. Daí o Shugumino abre e faz a posição da garça lá do Karate Kid, e ele dá um chute nos ombros do cara. Caralho, pobre Shugumino, cara. Ô, oh, vocês comentaram já do melhor filme da vida? Kung Paul, Enter the Fist? Kung Paul. Ah, eu tava achando pra vocês comentarem esse, cara. Eu sabia que vocês queriam comentar. Cara, é o melhor filme do mundo que foi gravado todo em tela verde, né, velho? E tem a gangue do Machado, cara. A gangue do Machado. Tem o Mestre Pain, né? O Mestre Pain, que depois é o Bat. Pô. My name is Master Pain, but you can call me Bat. Mas Bat não é nome de mulher? Oh, Gangue do Machado não é do Kung Fusão, cara? É do Kung Fusão. Acho que é do Kung Fusão. Uhum. É, aqui ficou conhecido como Kung Fusão. Kung Fu Hustle, o nome muito mais legal. Ah, mas é que Kung Fu Fusão é um, Kung Pao é outro. É, outra Exato. Coisa. É, daí teve o outro que veio com aquele nome, acho que 18 dedos de violência, se eu não me engano, Kung Fu veio. Nossa senhora. Sim. Ou. Sei que no Kung Pao tem o Pingolim lá, que é o cara que aprendeu a lutar ao contrário. Bilal. Bilal. Ah, sim. Bilal. É, o Pingolim em português, né? É que ele anda e faz barulho de. Ele anda e faz barulho de patinho de borracha. E ele luta com um cara e ele toma um cacete dele, olha, cara diz assim: meu, eu derrotei você! Ah! Ele cai do lado daquela. Ele fala que. Ele fala morre. Assim, eu bati muito forte na sua mão com o meu peito, né? Com a minha cara, um bagulho assim que ele fala. Tipo. Ele morre melhor que a mina do Batman Dark Knight Rises. Melhor que a Thalia. O filme que eles fazem a paródia e tal, né, que eles gravam no chroma key, é o Tiger and Crane Fist. Alguém sabe qual é o nome disso em português? Eu nunca vi, cara. Não faço a menor ideia. Nem agora, O Kung Paul é que tem a cena da vaca, né, cara? Isso. Cara, eu a parte que eu não gosto desse filme é justamente essa, por causa da quantidade de vezes que passaram essa merda na internet, tá ligado? Mano, mas tem a cena que eu mais vi na minha vida, que é a cena que tem a peituda lá, que ela chega... Ah, rumpeitou. Aí... É, rumpeitou. Aí chega o cachorro dá uma latida, tá ligado? Ele dorme, vira, deita, e depois que sai o áudio da latida dele, cara. É muito bom. Segui, tá aí o filme aí, ó. Eu queria descobrir o título em português. Eu queria descobrir. Você manja qual é? É, o tigre. Os punhos do tigre da cegonha. Cara, deixa eu ver aqui, vai ser difícil. Sei lá. Não, eu queria descobrir o nome em português. Se essa porra vem pro Brasil, vem em VHS só, cara. Não, eu acho que passou com na certeza, Band alguma vez. Ou, ah, sei sim, lá. Sim. Mas pra achar ainda. Eles não trouxeram. Teve uma empresa só que trouxe os. Uma dessas importadoras que trouxe, que foi aquela líder lá. Isso aqui, o trabalho dos caras é uma bosta, velho. O filme já é tosco. Então os caras já cagam no pau com legenda atrasada. Áudio atrasado. Caralho. Pra você ter uma ideia, eu tava assistindo um, cara. Que era, acho que era o... Foi perfeito filme, então, Bruno. Casou total com... É... É engraçado que os caras começam a lutar, eles botam MC Hammer, né? Tipo... Ah, sim. Não, eu tava assistindo, cara, aquele leão, Leão de Jade e a Espada Samurai. É um Zaramifu voador aí. Daí, cara, o filme já foi gravado em widescreen, né, cara, de 6:9. E não sei por que caralhos a razão, essa líder aí, esses filhos da puta, cortaram e deixaram em 4:3, cara, quadradinho. Daí você não consegue ver uma cena de luta, porque quando os caras estão no canto, é cortado, cara. Daí você fala, mas que bosta, velho. Por que, velho? Cara? Sério. Eu não sei por que caralho. Não faz sentido. O áudio atrasado, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Já em DVD, os caras não tiveram a capacidade de cortar o widescreen, cara. Caralho, eu fiquei indignado com essas porra dessas importadoras que não dá valor pros trash de qualidade, não respeito, cara. Não respeito, eles acham só porque ser trash tem que fazer um trabalho tem porco. Tem que ser um trabalho porco, cara, que às vezes não. que é isso? Ai, caralho. Ai. Agora... Calma aí, gente, cara. Agora voltando ali, a gangue desmachada, cara. Porra, eu acho Kung Fu Hustle muito foda, cara. Tipo, por ser um filme de comédia, cara, eu achei, tipo, dessa vez o Arame Fu casou muito foda com o filme, assim, cara. Eu não gostei de Kung Fu Fusão, não, cara. Eu curti muito mais Shaolin Soccer, velho. Nossa, eu adoro. Shaolin Soccer também é foda, cara. Pô, Shaolin Soccer é do caralho. Mas o Kung Fu Hustle, velho, tem aquela cena que é uma paródia do... A paródia do Matrix, que é melhor que a cena do Matrix, cara. A das vacas, cara, da vaca. Não, das não, da gangue do Machado, cara. Tô falando do Kung Fu Hustle, esse, cara. Esse é Kung Po, Bruno. O que ele tá falando é o Kung Fusão. Tô falando do Kung Hustle, cara. O que a gangue do Machado vai lá, todo mundo de terninho, lá lutar contra os caras lá. A vilinha lá, não é? Isso, na vila lá, na vilinha, cara. Aí vem porra, a véia, eu... vem o sapateiro lá. Que vê o tiozinho, não, lá, é legal, que... o alfaiate. Tem que ver o tiozinho e falar, ah, esse velhinho aqui. É foda, aí o maluco mó bombado. Aí o cara, não, esse não. Ele tá... ah, não. Aí ele fala assim: aquele tipo, ali! Você... Aquele baixinho ali! O baixinho, você mesmo. Baixinho. Aí o cara sai de trás, o cara sai, o pessoal, o cara tá sentado num banquinho, o cara tem 3 metros. De... aí ele fala: tem o piazinho também. Você, e o piazinho aí? É, tu, vou brigar contigo agora. Aí sai ele de trás da multidão, pia mó marombada pra caralho. Daí olha o que ele fala. É, eu tô vendo que aqui ninguém é páreo pra mim mesmo, eu vou embora, vocês são todos uns covardes, tá ligado? O que eu acho massa do Kung Fu Hustle foi, tipo, os mestres foda mesmo, são todos uns velhacos, tá ligado? Então isso eu achei muito massa, assim, porque daí... É, o barbeiro lá, é a tia dona da... A dona lá da pensão, o cara do alfaiate... Pois, são mó fodão, o alfaiate meio viadinho lá, que usa as argolas nos punhos lá, né, cara, que ele fica batendo... Isso. Pô, é muito foda, acho isso muito fácil. E altas referências, cara. Referência ao Asterix, referência ao Papa Léguas, porra, é bem bom. Dessas, cara, eu acho que esse filme de comédia de Kung Fu, esses dois aí, são os únicos que teve no, na modernidade. Os dois são do Stephen Chow, né, cara? Os dois isso. São Não, sim, aí... E foram os únicos, cara, que, tipo, porque antigamente a gente tá falando, né? Tinha bastante filme de comédia com assim, sabe? Eu nem sei se ele faz filme aí, se ele faz. Não tem pra cá, parece que os produtores de filme de Kung Fu começaram a se levar muito a sério, de repente, né, cara? Aham. Pois é. O Shaolin Soccer também, cara, tu ri pra caralho lá do Golden Leg. Mano, é muito bom, o Shaolin Soccer é muito bom. Cabeça dourada, barriga dourada, cabeça dourada. Cara, era um da cabeça. Tinha o Chumino que guardava a bola na pança, né? E fuzilava. Tinha o maluquinho que fazia uns break, né? Com a bola lá depois. Cara, olha, agora o goleiro deles era o Bruce Lee. O goleiro era o Bruce Lee. Cara, é muito engraçado. Pra não falar que eu nunca vi nada desse Kung Fu Soccer, eu tinha uma versão do Brasileirão no Play 1, todo zoado, que a introdução tinha umas cenas do Kung Fu Soccer, cara. Nossa. Caralho, mais piratão. Caralho, maluco. Piratão total. Lembrança foda, hein? Vê agora, eu já vi essa porra. Cara, o Shaolin Soccer, cara, é a versão live action do Super Campeões, cara. Sim, cara, sim, os negros da cara. Os caras botam a perna lá atrás, chuta, vê uns furacão no campo lá. Subasa, velho, era bem assim, cara. Os caras destroem a porra do campo todo. Pô, cara. Tinha aquela menininha que ela fazia uns pão, né, cara? Depois ela foi goleira, fazendo uns bagulho com a mão. Tem uma parada nesse filme que eu acho muito escrota, meu, que quem dirige sabe. Cara, o maluco estaciona um carro usando Kung Fu, velho. É simplesmente uma das coisas mais absurdas que existe na face da Terra. Eles voarem é o de menos, cara. Mano, você estacionar eu assim, tá ligado? Tipo, como é que eu vou estacionar fazendo Kung Fu? Não é impossível. Você sabe estacionar, não consegue estacionar uma moto, né? Não, eu sou péssimo com baliza, cara. Pô, meu Deus, é foda, cara. Eu adoro esses filmes aí, cara. O Kung Fuzão e o Shaolin Soccer. Eu acho muito foda, cara. Que aqui, nossa, deve ter tido algum nome escroto. Aqui deve ter algum tipo nome escroto. O Shaolin Soccer é Kung Fu Futebol Clube. É, Kung Fu Futebol Clube. Vixe. Que foda, hein? Na Kung Fu Hustle também tem um nome cagado. Kung Fuzão, que bosta de nome é esse? É, eu tava falando. Tipo, por isso que eu disse. Se seguir a mesma linha do Kung Fuzão, deve ter um nome escroto, que realmente. O Kung Paul virou Kung Paul mesmo. Não tem nem como traduzir. Senão você nem ia traduzir vaca do Matrix, sei lá. Eles iam traduzir tretas de Hong Kong. Tretas de Hong Kong. Ô, seu polícia, eles fugiram lá pro Morro do Sakamura. Eles ouviram? Foi o Morro do Sakamura. Foi, quanto é? Foi. Cara, Ah, não, Bush. Cara, o pior que eu tenho DVD aqui, cara. É Tríades de Hong Kong, o nome original desse aí. Cara, mas como é que você vai assistir original, isso? Sem dar risada das traduções, não tem como. Cara, eu não consigo ler. E como é que vocês vão assistir isso aí? Sem lembrar de A Fúria de Kotoko? Não, cara, tinha os, não tinha os braços, cara. Meu tio falava pra você aí, velho. Não tinha os braços, né? Do Hermes e Renato, cara. É, cara, que não tinha o braço nem as pernas. É, eu... Porra. Mas, cara, toda vez que eu chego naquela cena no Trias de Hong Kong, que o cara tá conversando com o chefão da máfia, que ele fala... Então, quanto que é? 2, 3, 1. Mas... Diga, fala, tu não é o fodão? Diga. 2, 3, 1. Charada. Não, Daniel, ele olha fala, bem sério. É 2, caralho. É 2, caralho. Um dia, você vai me falar? Porrada, como é que você adivinhou? Eu estudei tabuada. Estudei tabuada. Cara, tô gostando daquela cena no filme. Me abre aspas sério, tá ligado? E não dá risada, cara. Ah, igual o Garras de Águia, cara. Que também tem aquela bosta. Que tem, eu vou assistir toda a boca, né, cara? Porrada, não tenho elementos. Cara, então, cara, os caras Hermes e Renato foram no Sebo e compraram tudo esse DVD vagabundo. Gravaram, cara, né? Gravaram, cara. Aqui, vocês lembram do Punho de Merda? Dos Negão? Não, não lembro. Então, Operação Dragão Negro, cara. É, eu tenho que ter essa bosta, esse piloto pra caralho. Aquele, o Black Soul Foda, é o... É, o Black Soul Foda, eu lembro. É o Fúria do Poderoso Black... Chefão. É mó escroto, cara. Ou na moral, cara, essas paródias do Hermes e Renato tem que estar tudo no post, mano. Esse negócio, o cara fala que o cara usa pedir pra parar, parou. Cara, tô com essa merda, cara. Eu lembro rir sozinho. Caralho. Ah, o cara ri demais com o foda. Cara, eu só achei interessante uma coisa que a gente não lembrou, cara. A gente não lembrou das palavras do velho Jack Burton. Quando a terra treme e as flechas venenosas voam no céu, os pilares do paraíso tremem, sim. O velho Jack Burton olha pro olho do furacão, nos olhos diz: faço o melhor, eu posso aguentar. Okay, pô, fale. Aventureiro do Bairro Proibido, caralho. Então, e se falar, Aventureiro do Bairro Proibido, ele é umas paradas de Kung Fu assim que trouxeram pro cliente, foi legal pra caralho, cara. Que não tem nada de Kung Fu, na verdade, né, cara? Mas no filme é legal pra cacete, velho. Pô, temos o Raiden, cara. Temos o Raiden nesse filme. É, tem um cara que vira bomba também lá, meu. Ele vira um observador. O Baiacu, ele vira um observador do Dungeons and Dragons e explode. É. É o chinês. Tem o Shang Tsung, né, cara? É verdade, que é o Beholder do D&D. É. Cara, o tem pessoal, o sim. É o Lopan, né, o Lopan, cara. Caralho, o pessoal chupou foda mesmo desse filme, né, cara? Para pra pensar. Outra coisa foda também é o Billy Lee e o Jimmy Lee do Double Dragon, eles são chineses, cara? Não. Não. Os do jogo, pelo menos, eles são chineses. Porque o Mark da Capcom e o outro maluquinho lá, ele não é chinês, cara. Ah, sim, né? Os dois fazendo irmão, né? O Mark da Capcom e o outro cara lá, que bota o filme. O outro cara com o olho azul, né? Que merda de filme, gente. Fica falando do outro, Scott Wolf, cara. Quem que é esse cara? Ah, ele fez Everwood, fez uns outros filmes. É mesmo, agora eu tô vendo aqui. Mas só fez não, coisa bosta. Não fez nada interessante. Nada, cara, de relevante. Só, nada, o único de relevante que ele fez foi Double Dragon. Só. Você vê o nível de relevante. Cara, se o cara fez. Se esse foi o trabalho mais relevante do cara, bah, o cara pode se matar com o outro. Quer ver se que fala. Que foi comentado antes ali pelo. Acho que foi o Dwight ou foi o Bruno que falou. Uma vez um cara foi desafiar o Bruce Lee no set de filmagem. Os caras fazem uma referência a isso naquela série de Street Fighter, quando o Ken vai desafiar o Fei Long no. Ele vai gravar verdade. Uma cena de luta com o Fei Long e eles começam a lutar sério. Quem tá com um bagulho de careca lá e depois perde. Tá com no isso é no desenho, né? É no desenho. Sim, é no desenho. Sim, sim, cara, sim. Essa desenho. Luta Street é sensacional, cara. Anime que vale do Street Fighter. Oh, velho, esse anime é muito bom, caralho. Cara. Ele é muito bom, mano. Eu já assisti, eu assisti quando era moleque. Eu voltei a assistir essa porra. Oh, é 29 episódios daquela... de 20 minutos só, cara. É bem de boa. É. Eu lembro daquela hora que eu achei um livro naquele bairro lá chinês, maluco lá. Seria! Tá! Seria! Por que eles ficam falando isso? Eu não sei. Sei lá, meu. Acho que é, sei lá, deve ser tipo o Kiai dos caras, não sei. É. Sei que é foda a cena que eles estão no bar lá e daí tem o Gaio. Gaio contra o Ken, não é? O Ryu, não lembro. Não, o Gaio senta cacete nos dois. Ah, porque os dois achando que eles estão fodão, né, cara? Primeiro ele bate na depois vai pegar de bêbado. Aí o Gaio senta a porrada neles, cara. É muito foda ali, cara, muito foda. Vamos ao encontro do mais forte. O bizarro desse desenho é o... o Akuma lá aparecendo na caverna lá. É, ou não, o Akuma aparece 500 mil vezes durante o... Sim. Durante esse anime, cara. Nossa, velho, tem que assistir essa porra que eu não lembro quase nada, cara. Ou, antes que eu esqueça, eu posso falar um cote aqui pro Gariba ficar feliz do Tretas de Hong Kong? É, você toma Viagra? Tomo. Quantas filas? Uma? Dúzia? Tomo todo dia no café da manhã. Mas também quando eu acordo, meu pau parece uma Maria Mole. Obrigado. Filho da puta! É, eu decorei essa porra, só pra avisar, tá? Ai, caralho, cara. Só que ele não está lendo. Não, eu não tô lendo. Pior que eu não tô lendo. Eu tentei procurar as frases aqui, mas não consegui achar essa bosta. Tá sempre no Orkut, então eu desencanei. Por isso, vamos encerrar. Alguém tem mais alguma consideração pra dizer antes da gente terminar? Não? Então vamos. Um segundo de silêncio é o suficiente pra não ter mais o que falar. Bruno, quer dar algum recado aí? Indicar alguma coisa? Cara, pra indicar, velho, alguma coisa. Tem um filme, pra assistir aquele. Como que é? Operação Cobra, cara. É um filme do caralho de Kung Fu Arame Fu, assim, mas é classicão, porque daí é batalha de exército, tá ligado? Daí você pensa que tem a negada se quebrando, igual no Batman TTKR, assim, sabe? Todo mundo brigando assim na. Nossa. As gangues brigando no lado e os carinha no meio, assim, sem ninguém nem tocar neles e daí sai voando, vai pra árvore. Vale bem a pena, cara. Operação Cobra. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Ah, eu tinha falado já da trilogia Street Fighter, cara, que lá do Sonitiba, que vale a pena ver também. Que no último filme ele luta com o Mariachi, que solta choque elétrico. Vale bem a pena. Faz todo sentido do mundo. Não, só uma parada que eu lembrei, cara. Quando o filme do Sonitiba começou a ser nos Estados Unidos, tá ligado? A negada começava a apelidar as cocaína mais fortes lá que os caras faziam de Tiba. Justamente por causa do filme, tá ligado? Que o cara era fodão e o pauzudão na rua, os caras chamavam as drogas foda de Tiba. E era só isso mesmo. Beijo, meus amigos. Zwaste? Eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, leitores, que não enchem o saco de ver, vocês não falaram de Antigo Dragão, vocês não falaram de herói, vocês não falaram disso aqui. A gente não vai falar do filme importante, porra. O filme importante vocês conhecem, caralho. Em vez disso, procurem Campeão com o Bronson Lee. E por ouvintes chatos, entenda-se a noobs, tá? Sim, basicamente. Servirei. Ai, caralho. Cara, eu vou dar uma dica pra galera aí que curte Kung Fu. Um desenho bosta que passava no. Nossa, acho que era Fox Kids. Que era os monges Shaolin lá. Que tinha uns personagens que um era o Kuririn, outro era um brasileiro, filho da puta. Aí tinha um ladrão, cowboy. Ladrão do caralho. E uma... como é que é o nome do desenho? Não é no. É no Cartoon Network. Pô, monge. Eu coloquei no Google, apareceu o filme daquele molequinho que lutava pra caralho lá, que dava uma vergonha alheia de assistir, maluco. Wang Wang? Sei lá, não faço o nome dele. Não faço ideia do nome dele. E a dica é assista. O desenho é o Shaolin Shaodown. Shaolin Shaodown, que é muito ruim. Duelo Shaolin. Mas vale a pena ser assistido. Vale a pena, vale muito a pena. Tem um dragão muito zoado nesse desenho. Esse desenho era mó legal, cara. E tem um brasileiro que por sinal, é o mais foda. É o mais foda deles, é o brasileiro. E fica a dica aí pra todo mundo assistir aí Tretas em Nova York do Jack Chan. Que é espetacular o final do filme, é transcendental, assim, é absurdamente bom. Depois de Tretas em Nova York, vai assistir Tretas em Hong Kong. Né? Isso, Tretas em Hong Kong. Segui, aproveita aí. Pedi um contine, não tem, só tem groselha, não tem goró, vá pro caralho, assista Tretas de Hong Kong aí. Siriá! Siriá! E é isso aí, vai todo mundo pro caralho. Então tá beleza, eu vou indicar, se vocês não conhecem Kung Fu Hustle e Shaolin Soccer, assistam. Mas você já indicou, velho. Eu vou indicar de novo, cara, porque é muito foda. É tão bom, eu vou indicar duas vezes. Vini, qual é o nosso Facebook? Nosso Facebook é... Facebook. É, Facebook, underline, barra, barra, dois pontos, chute fraco, sou forte, super amistro, com, barra, RS4. Isso aí. Vai no Google, galera. Bota Super Amish Facebook que você vai achar de primeira. Proposta de a gente, cara, com esse nome. Vai no Google, então, bota Soberanish e uma palavra aleatória só pra gente conseguir ter uma tags engraçadas pra fazer um post. pra ser lido depois. Né? Coloque também, procurem também pela Sala da Delícia lá no Facebook pra trocar ideia com a gente. E era isso, chega por hoje. Seria! E lembrem-se, pessoal, de ajudar a família do Alixis. Entrem em contato com a gente. Se você souber de onde ele tá, ele desapareceu. Então ajudem a gente aí a descobrir, cara, onde está o Alixis. Nós já mandamos todos os nossos capitães do mato atrás e até agora nada. bem preocupado mesmo, cara. A gente ia colocar anúncio pra ele, só que descobrimos que não tem caixinha de petróleo vendendo. Então a gente achou melhor não colocar nenhum anúncio. E fiquem no aguardo das próximas paródias dos filmes dos Superalixes aí com Besouro, Alixis e Guerreiro. Fiquem no aguardo. Tá, filha da puta, falou que pra mijar você não termina nunca essa merda, que é muito doido. Então tá e bom. Agora tá bom pra terminar. Acabou agora, vai. Enquanto isso, na sala da delícia. Nicolas, não vai gravar? Ou vai gravar? Ah, meu microfone tá mutado há 42 horas e meia e eu falando como se estivesse me ouvindo. Ô, caramba. Agora que ele tá desmutado, responde a pergunta, Nicolas. É, não, eu não vou. Eu falei que eu não ia, mas daí quando perguntaram de novo, eu percebi que tava mutado. Então, tchau. Tu vai ou não vai, filho da puta? Não vou, cara. Porra. Falou então, Nicolas. Falou, Nicolas, cara. Ah, você não deixa mais ouvir essa parada? Sacanagem, fica no mute aí de boa. Traíra. Então assim? Que otário. Estrelinha? Vocês agora? Opa, desculpa aí. Virou Flamer agora? Virou Flamer? Não, agora a gente tá num blog com mais de 15 acessos por dia, cara. Chupa. É, cara. Vou começar a usar Crocs agora também? Opa, usa isso aí sempre. Cracks? É, Cracks? Tem, já tem. Cracks? Tem gente que já usa. Vocês querem que eu chame vocês por um nome asiático, alguma coisa assim? Pode me chamar de o Pong Sayuk do Rio Grande do Sul. É que sabe, cara. Fica de boa. Eu não sei o nome. Vai me chamar de o espadachim de três braços. Ah, eu não vou inventar porra de nome nenhum, cara. Não, pra mim pode. O Bruno tem que ser o dragão travesti. O grande dragão travesti. Dragão colorido, né? O grande travecão branco. Grande travecão. Não, pode. Tem o Evandro, me chama de. Como é que é o Fong Sayuk da Serra Gaúcha? Pronto. Nossa, quero ver ele lembrar disso. É complicado, né? Ah, cara. A gente tem que achar um possível, que é engraçado, cara. O grande craqueiro do norte. Grande craqueiro do norte, o dragão craqueiro, né, cara? Grande dragão craqueiro do norte. Não, o Seki, tu é o mestre bêbado, né, mano? Tá. Então, Drunken Fist, o Seguir é o monge tatuado, cara. Tinha os monges lá que se tatuava o corpo lá e tal. Tem o monge que não morre lá, que ele leva os tiros e tal. O monge é prova de bala. E daí tem o Stifler. O Shoyun Fa, né, cara? O Shoyun Fa ia ser um churrumino se tivesse aqui. Show e um gordo, né, cara? Show e um gordo, Shoyun Fa. Monge à prova de sóbrios. Padachim de três braços. Monge à prova de crack, né, cara? Grande travecão. Eu vou ler o Bruno por último, porque senão eu vou começar a grande travecão branco. Churrumino ia ser o Somo Hang, cara. É verdade. O Somo Hang, cara. Tá tentando lembrar o nome dele. Caralho! Caralho, o Hang é muito foda, cara. Ele é muito foda, cara. O Somo Hang é muito engraçado, cara. Eu não consigo ver aquele cara lutando. E não ri aquelas perninhas curtinhas dele, cara. Cara, tá ligado aquele seriado que fazia policial? Sim, do policial. É, deixa eu falar no podcast. Não tem uma falta. Não, sim. Vamos lá então. broxo ficou fraco, o mendigo jogou vira granito. Gordon King e Alice roubou o laço do Bruno, maravilha. Super broxo ficou fraco, o Zuez jogou vira granito. Evandro e Vini roubou o laço do Bruno, maravilha. O Liga dos Homens toda dominada, agora só tem uma saída. Fode, Bruno Maravilha, fode, Cujaia e Osasco. Fode, Bruno Maravilha, fode, Cujaia e Osasco. Fode, Bruno Maravilha, fode, Cujaia e Osasco. Fode, Bruno Maravilha, fode, Cujaia e Osasco. Você é minha maravilha e eu sou seu super broxo. Na orgia aqui do site, quero deixar o Oku também. Seguima dominada. Fode, Bruno Maravilha. Fode, com o Jair Osasco. Fode, com o Jair Osasco. Fode, Bruno Maravilha. Fode, com o Jair Osasco. Vai ficar Super Amixes das Internets. Alguma coisa assim. Que merda que foi, vai. Isso vai ficar uma que bosta. Que merda. Cara. Mano, o podcast sobre arame e fio. Tu quer um bagulho? Pois é. Ai, meu Deus. Para, Vini. Olá, porra. Excelente. Super broxo. Ficou fraco. O mendigo jogou via granito, gozou aqui e é lixo. Vamos voltar, Bruno Maravilha. Tá horrível, cara. Para, porra. Para essa bosta horrível. Ficou muito bom. Pelo amor de Deus. Foi isso, mano.